Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Você também pode patrocinar este podcast. Para fazer suas doações para o Baixo Frente Soco, basta... Eu sou o 184ª edição. E nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre aquela plataforma de crowdfunding que realiza sonhos, o Kickstarter. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Lápis. Trazido aqui por fanboys que querem me dar dinheiro no Kickstarter. Cara, você podia fazer um projeto daqueles que nego fala, tipo, ah, faça um projeto pra eu fazer um bolo. Cara, eu quero dublar o Nathan Drake no Uncharted 4. Cara, isso ia ser pica, hein? Não, é sério, eu já tô. Já falei com pessoas sobre isso. Com pessoas? Com pessoas, já falou comigo. Não, eu falei com mais de uma pessoa sobre isso. Você, minha namorada, minha mãe, o Daigo. Falei com a galera. Agora eu tenho que começar a falar com gente da indústria. O Daigo! É, caramelos. Caramelos! Fazer um Kickstarter para caramelos. Eu faço um pra chocolate. Quem faz um biscoito? O Arara! A primeira regra do clube do Kickstarter é que você nunca ajuda o Kickstarter. Isso aí. A primeira regra é você só divulga o Kickstarter na E3. E o Tengu Maru! Enterrem-me com meu dinheiro. E é isso aí. Nessa semana vamos falar sobre crowdfunding. Vamos entender esse grande fenômeno de financiamento coletivo que consegue viabilizar vários projetos que antes não conseguiriam sair do papel. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. Um e-mail só. Daniel Braga Carecucho de Recife, sei lá. Olá galera do Eu Gosto de Jogos. O cast da SEGA foi morfenomenal. Estou ansioso pelo spin-off da Dectoy. Gostaria de clarificar alguns pontos que foram comentados mais pro final, em relação especificamente a Axel Saga Rose. Peço que, antes de tudo, tirem seus óculos de preconceito, porque isso é coisa de nintendista e eu sei que vocês não são ruê. Pois bem, a SEGA vem fugindo do mercado de consoles ultimamente e tem se dedicado ao mercado de jogos mobile. Vocês comentaram que ela poderia entregar franquias como Sonic, Golden Axe, etc. para quem sabe fazer jogos e só atuar como publisher. Pois bem, é isso que ela vem fazendo. Eu trabalho com jogos de celular há algum tempo e tive a oportunidade de trabalhar em dois títulos da SEGA, Sonic Dash e Sonic Jump. Ambos os jogos são muito rentáveis. Sonic Dash, inclusive, circulou pelos top 50 de jogos mais rentáveis da Apple Store. Lembrando que um jogo que esteja entre top 350 e top 450 fatura em média $10 mil por dia, o que não é nada mal para um jogo mobile. E os principais motivos da SEGA se dedicar ao mercado mobile são bem simples. Os resultados chegam mais rápido e o dinheiro investido é infinitamente menor. Isso para não comentar o fato de que 85% das crianças americanas têm acesso a celulares ou tablets para jogos. Ou ainda o fato já mencionado no cast que hoje as pessoas querem jogar a porra do trem. Querem jogar a porra do trem e não na frente da televisão. Precisamos deixar de ser viúvas velhas e acompanhar o desenvolvimento. A grande maioria das crianças de hoje em dia prefere jogar em tablets do que em consoles de mesa, e o número tende a aumentar exponencialmente até beirar os 90%. Por fim, a SEGA foi eleita a 13ª publicadora mobile mais rentável em 2014, o que não é pouca merda não. Tem um link aí do seganerds.com que tem esses dados que ele cita. PS, o nome do jogo é Puzzles and Dragons, da Gung-Ho, mas Dragon Foda-se é um nome bem melhor. Isso é sobre o jogo que nós comentamos no final do cara lá que é milionário. Continuem sendo fodas, podem colocar os óculos do preconceito de volta, abraços recifenses. Bom, isso aí, que ele disse em toda razão, eu acho que os nossos filhos provavelmente vão achar videogame, essa coisa de botão, coisa de velho. Acho que o nicho provavelmente vai continuar existindo, não vai deixar de existir, mas a interatividade de tela, de mobilidade, né, as resoluções cada vez maiores que esses dispositivos têm, meu telefone mesmo tem resolução Quad HD, não sei pra quê, mas isso vai começar a tomar, né, o espaço do que a gente hoje entende por videogame. Acho que isso é um tema até de discussão muito bom, que a gente não vai conseguir ver completamente sem os olhos de preconceito, porque a gente cresceu vivendo uma realidade que vai se tornando completamente diferente da que vai se apresentando. Mas quem convive com crianças, né, sobretudo, e quem convive também, acho que é aquele caso de sua mãe tá no Facebook jogando jogos, né, quem tem essa realidade de ver a mãe na rede social jogando um tipo de jogo muito diferente do que a gente jogou, né, e de certa forma até sendo um pouco estranho lembrar de como quando a gente era pequeno você via sua mãe dando esporro por causa de videogame, como isso agora mudou e como o perfil de jogador vai se modificando para abranger cada vez mais gente e para tornar o que a gente entende por videogame nunca obsoleto, provavelmente, mas uma coisa diferente. Acho que o termo sempre é esse. E é um excelente tema de discussão, e o spin-off da Tech Toy tem que ver isso aí, né? Além disso, nota rápida, o Homem Carne Super Forte Super Nu mandou um e-mail realmente bem breve, dizendo que ele tem um podcast, que é o Mundo Inominável, e gravaram um episódio, que segundo ele é o Magnum Opus da galera dele lá, em homenagem ao Tanguinha Corp, e este episódio se chama Troféu Nego Bam. O link está aí na nossa postagem, confiram. É isso aí, pessoal. A vida segue acima de tudo. Por mais que a gente tome porrada da vida o tempo todo, umas porradas que doem muito mais e por muito mais tempo, o importante é sempre pensar e ter bem claro, né, pra cada um de nós que isso também vai passar e a vida segue. Sobretudo quando a porrada em alguém que nos é próximo, nos é querido, a porrada é sentida por nós também. Então, força e estamos aqui. Pessoal, até semana que vem e fiquem aí com esse poderosíssimo episódio sobre os chutes iniciadores com uma reunião de verdadeiros lords aqui no Baixo Frente Soco. Até mais. Quarta semana seguida, hein? Voltou essa porra. Abraço. Diversão na vez. Coisa do Kickstarter e das promessas vazias que as pessoas fazem, tava falando sobretudo à luz dos grandes lords game designers que estão agora indo a essa plataforma para mostrar como eles conseguem converter sonhos em dinheiro. Sonhos em dinheiro. Essa é uma coisa. Conseguem baleias brancas. Nós tivemos aí alguns boníssimos exemplos, teve aquele jogo que eu já nem lembro o nome, alguma coisa Fênix, mas que era a composição do Nobuo Uematsu, e aí os caras queriam 100 milhões e deram 100 mil e deram 1 milhão. Aí depois o nosso amigo Inafune foi lá e disse que se vocês me derem 900 mil, eu faço um Mega Man com outro nome e cheio de sonhos. E aí ele arrumou já 4 milhões, sendo que 3.800 foi pelo Kickstarter. Não, e ele ainda vai e pede de novo. Tipo assim, tá. Claro, porque de novo algumas vezes. Ele trabalhou na Capcom, então o que ele aprendeu na Capcom é: primeiro faça, planeje só o básico. Depois você planeja os DLC, depois você orça o DLC. E aí você apresenta o DLC. Então ele foi fazer o DLC do funding dele, entendeu? Desculpa, Lápis, eu acho que na Capcom eles fazem assim: cara, tinha uma ideia maneira pra DLC. Eu quero falar, porra, esse DLC é maneiro, agora hein? Agora pensa no jogo. Tá, é verdade, você tem razão. Tá. E aí tudo culmina com segunda-feira passada, assim que a gente terminou de falar do Yu Suzuki e como ele perdeu dinheiro com o Shenmue 1 e 2 por causa da SEGA, etc. E aí ele tava, a gente terminou de gravar, eu liguei a televisão, entre aspas, na E3, e tava ele lá falando: oh, eu vou fazer o Shenmue 3, se vocês me derem apenas 2 milhões de dólares, já que pros outros dois eu gastei 100 milhões, então agora eu faço com 2 milhões só, já sei o que eu tenho que fazer. Agora eu vou escrever um livro sobre economia logo depois disso. Para início, então, eu queria discutir com vocês sobre a ideia de crowdfunding, a ideia do por trás do Kickstarter e como ele consegue mobilizar esses projetos que antes não conseguiam sair do papel. Hoje a gente tem uma descentralização dos meios de produção e tudo que move todas as diversas indústrias. Hoje, como diria o nosso amigo Bode, tá tudo muito fácil. Então, você, ser humano, civil, consegue ter uma impressora 3D em casa e imprimir os seus próprios bonequinhos se você souber mexer no 3D Studio Max. Você, ser humano civil, consegue com seu computador vagabundo fazer um jogo, sei lá, se não vai ser AAA, vai ser um A mais da vida. E você, ser humano civil, faz uma faculdade de design e inventa uma cadeira foda que você manda imprimir numa empresa que imprime, sei lá, madeira. E você, nice. É, e você tem pessoas com demandas de consumo pra isso. E você hoje não tem mais que sair pela rua falando: oi, eu sou músico, queria que você conhecesse aqui meu trabalho. Se você puder aqui comprar o meu CD, tipo, se você puder entrar no meu canal do YouTube. Então a divulgação desse tipo de coisa tornou-se muito facilitada. É, então as pessoas têm dinheiro, têm demandas de consumo, e já não cabe mais às grandes empresas, as Unilevers e empresas afins da vida, atender essas demandas de consumo. Aliás, tem uma coisa que eu acho muito interessante, Lápis, que é a questão do investimento. Quando você está falando de investimento cru, de uma forma crua, a gente está falando de uma pessoa que busca aplicar o dinheiro em alguma coisa e ter retorno financeiro sobre esse investimento. Com essa ideia de plataforma coletiva, a gente está vendo um investimento por outro olhar. A pessoa que está investindo num jogo do Kickstarter, na batata doce que o cara vai fazer, sei lá, no projeto, a pessoa não está esperando que vai voltar dinheiro para ela, mas está esperando que vai voltar algum sonho, algo que ela quer. É, hoje o papel do Kickstarter, pelo menos no que diz respeito a games, né? Uhum. Hoje o Kickstarter entra no papel do pre-order, basicamente. Sim. O Kickstarter nada mais é que um pre-order digital de uma coisa que você às vezes nem sabe o que você vai receber no final. Sim. Como é o caso dos grandes Kickstarters de sucesso de hoje em dia, seja o Adventure da Double Fine, seja o Bloodstained, seja o Shenmue, seja o Mighty No. 9, você aposta numa ideia. Basicamente, você faz pre-order de um conceito, essencialmente. Não é nem. Ele não existe enquanto produto, enquanto coisa real. Você dá dinheiro pra uma ideia e espera receber o que você acha. A projeção que você faz da ideia, você espera receber essa coisa depois. Tipo, sei lá, X anos depois. É. Então é mais ou menos você fazer um pre-order de uma ideia, de um sonho. É, isso aí. Inclusive, eu tenho a impressão de que quanto mais vago e ambicioso é o Kickstarter, mais dinheiro ele vai angariar. Porque se você mostra pra pessoa, olha, nós fazemos... Digamos, a WayForward recentemente fez um Kickstarter pra um jogo novo de Shantae. E ele falou assim, olha, nós somos a WayForward, nós fazemos jogos de plataforma, nós fizemos o remaster do DuckTales, nós fizemos jogos de Shantae, fizemos Double jogos... Dragon. O Double Dragon Neon não foi deles? Acho que foi. Acho que foi. Enfim, nós fazemos jogos de plataforma e nós vamos fazer mais um jogo de plataforma no mesmo estilo que os outros. Então, tipo... Esses aqui são os conceitos, deem dinheiro. Então, esses caras, eles vão ganhar uma certa quantia de dinheiro. Mas se você fala assim, não, eu vou fazer um jogo onde você tem um Mega Man, que até agora eu só tenho este conceito aqui, e aí você pode pegar poderes de vários chefes, e você vai ter um visual super transado, que é um pouco parecido assim com quadrinhos, mas também um pouco assim, meio 3D, cheio de efeitos assim. Mas eu não tenho certeza. É. Mas eu não tenho um demo. E eu nunca fiz um jogo com esse estúdio assim, por sinal. É. Mas eu sou o cara que criou o Mega Man, então, pô, acredita em mim, cara. Pois é. Mas, tipo, eu sou o cara que fez o Mega Man, tipo, 20 anos atrás, quando as pessoas faziam jogos pra NES, assim e tal. Então, isso. Então é meio complicado. Ele é o cara. Pior, eu sou o cara que um dia, há 20 anos, desenhei o Mega Man. Desenhei o Mega Man. Isso. É. Desenhei. Não, e todos. O Mega Man e os vilõezinhos dele. E todos os meus jogos com essa minha empresa foram uma aposta. Mas, pô, me dá $20. Funcionou pra mim. Funcionou pra mim. É. Inclusive, o do Shantae também funcionou pra mim. Mas, assim, realmente, o Shantae, acho que os caras pediram $500,000 e ganharam $700,000. E o Inafune pediu $900,000 e ganhou $4 milhões. Então, assim, o cara é uma máquina de fazer dinheiro, cara. Realmente é. 4 milhões pelo Kickstarter, porque por fora ele ganha muito mais. Ah, não. Porque... Fora que ele fez o seguinte, né? Ele, pô... Cara, eu imagino ele muito sentado na casa de praia dele no Havaí, pensando... Pô, peraí. Eu já tô misturando o Mega Man com o Cyborg 009. 009, então eu vou ter os outros 8 inimigos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pô, o que eu não faço? Ainda posso meter um zero. Um zero. E ele... E todo mundo bate punheta. E ele vai ser vermelho, mas eu não posso tomar, eu não posso tomar um processo da Capcom. Então o nome dele não vai ser Zero, vai ser um número zero. Yes! Eu posso ganhar mais meio milhão com isso! E ganhou. Sim. E ganhou. É, acho que o bizarro disso do Kickstarter é que aconteceu duas coisas desde o Kickstarter da Double Fine, né? Primeiro que virou um circle jerk de celebridades desgraçado, assim. Uhum. O cara, basicamente, você dá dinheiro pra celebridade fazer o que você acha que supostamente ela faz. Que é encostar o dedo de Midas Netal dela na coisa e tipo, virar a coisa que você sempre sonhou, assim. Sim. Tipo, virar o amor da sua vida, tá, sim, ligado? Segundo, que meio que o Kickstarter meio que subverteu a ideia original do que seria um crowdfunding, né? Porque antes ele era uma coisa, ó, eu tenho esse projeto aqui, que vai ser assim, mais ou menos, eu tenho um mockup, eu tenho uma demo, e pô, me dá uma ajuda aí pra eu terminar esse projeto. Hoje em dia ele virou algo tipo, olha, eu tenho essa ideia, eu desenhei isso aqui num Paint e, porra, a minha conta bancária é essa, tá ligado? Tipo, me deem uma grana. É basicamente o que o Baixo Freio de Soco faz quando tem que pagar contra o servidor. Sim. É. Mas o complicado é que hoje em dia o Kickstarter ele é utilizado por várias empresas pra medir interesse. Exato. O Shenmue é um caso. Sim. O caso da Int Creates, inclusive, foi outro. Tanto o Mighty No. 9 quanto o Bloodstained, eles são financiados por trás pela Deep Silver. Sim. Que eles falam assim, então esse jogo tá tendo tanto interesse, ele provavelmente vai ter tanto público. Eles, tipo, extrapolam das compras do Kickstarter, quantas pessoas realmente vão comprar em Steam e outras plataformas, e investem de acordo. Deep Silver é a empresa por trás do Saints Row, Metro... É a publisher. Foi a publisher do Metro. Dead Island. Isso. É a publisher. Ela é a publisher, não é o estúdio. Inclusive, ela tem esse negócio de comprar outras franquias pra virar publisher. Quando a THQ faliu, ela comprou algumas franquias e tudo mais. Sim. E isso acontece inclusive com a Square Enix, que recentemente começou um programa dela de dar apoio pra indies e tudo mais. Então eles têm um site chamado Square Enix Collective, se não me engano. Uhum. Onde eles publicam vários projetos indies que as pessoas fazem pitch pra Square Enix. Lá você pode votar do tipo gostei, não gostei. Tipo um Greenlight do Steam. É tipo um Greenlight do Steam, só que especificamente da Square Enix. Uhum. E os projetos que ganham mais votos, como recentemente um de zumbis em Tóquio ganhou, que eu não me lembro o nome. Aqueles... Os projetos que ganham mais votos, eles criam um Kickstarter pra ele. Sim. Sério? Sim. Eles criam um Kickstarter pros projetos melhores, assim. E, obviamente, eles vão financiar por trás, mas é pra medir o interesse do público. Caraca! Porque você faz a coisa em camadas. Se você... A Square falou, ó, eu tenho esses caras já são meus. São as minhas startups que eu capturei e eu tenho o passe deles. Vamos ver quais são os melhores aqui. A minha primeira peneira. Ah, eu tenho esses caras aqui. Então esses caras, agora eu vou levar pro mundo aberto do Kickstarter. E aí quando esse dinheiro for angariado, eu falei, realmente isso aqui vai dar um dinheiro bom. Agora toma o meu dinheiro, faz o jogo pra gente levar pro Steam, sei lá, depois, entendeu? Ou pra PSN, ou pra Xbox. Então a coisa já tá ganhando nível dentro de nível do financiamento. Já tem muita gente com interesses em cima de... Tá um interesse exception dessa coisa, entendeu? Sim, cara. É a maior prova disso, maior... Não sei se sintoma é a palavra certa, mas... Cara, anunciar o Kickstarter de um dos jogos mais esperados dos últimos 15 anos. Que tá um papo assim, sem parar, faz tempo. Muito tempo. Em uma das... três grandes empresas do mercado de games, na maior feira de games do mundo. Então, tipo, você vai pro palco premium, tipo, é um lugar onde, assim, não tem como ter mais destaque que isso. Tipo, é impossível ter mais destaque que isso. Você vai, nesse lugar, anunciar um Kickstarter. É. Sabe, tipo... abraça esse conto, tipo... Tenta fazer a sua mente abraçar esse conceito. Mas cara, você vai dizer que isso foi genial. Você vai dizer que isso não foi genial. Foi genial, foi genial. E os caras do Kickstarter devem ter tido orgasmos na hora que isso se realizou. Porque, sim, cara, nós estamos na porra da E3 e a gente não faz nada, só dá um site pras pessoas darem dinheiro pros outros. Foi tipo quando o Silvio Santos falou que vê Netflix na televisão, entendeu? Foi esse nível de coisa. Sinceramente, foi um golpe de marketing assim, genial. Foi. Eles anunciam, estamos financiando Shenmue, as pessoas falam assim, porra, que da hora. Agora vocês falam, estamos anunciando o Kickstarter do Shenmue, e o Kickstarter do Shenmue explode todos os recordes do Kickstarter, as pessoas vão dar muito mais atenção. Como explodiu? E elas vão querer saber, que diabos é um Shenmue? Exato. Eu não sei o que é um Shenmue. É feito bola de neve, as pessoas, tem muitas pessoas que chegam pra pagar just because, só porque a parada tá subindo e é tipo, caralho, o que que é isso? Quero isso. Eu quero participar. Agora, esse sintoma de os grandões indo pro Kickstarter... Eu li uma entrevista do CEO ou do CFO, do Kickstarter, falando como isso estava sendo benéfico para os Kickstarters de verdade, assim, para ficar dentro do conceito, né? Então, muito, no intervalo de tempo muito pequeno, teve o Igavania, esse Igavania aí, o Bloodstained, que eu toda hora esqueço o nome do jogo, é o jogo do Igavania, e... não é um nome lá. Teve o sucessor do Banjo-Kazooie, o Yooka-Laylee, que eu também toda hora esqueço o nome, que é um nome difícil de falar, cara. Esse é ruim por outro motivo. E esses dois... Mas você já pensou que o Yooka-Laylee, na verdade, é um trocadilho com o ukulele. Ukulele, né? Muito bom, né? É fantástico. Muito bom, cara. E aí ele estava falando como muita gente se inscreveu no Kickstarter pra dar dinheiro pro Igarashi, pra dar dinheiro pro Yooka-Laylee, assim como muita gente na época do Inafune se inscreveu pra dar dinheiro, etc. Mas com isso, as pessoas iam recebendo os e-mails do Kickstarter, vendo, olha aqui, isso aqui também talvez te interesse. E projetos, assim, muito menos ambiciosos. Projetos em que o cara já tinha uma demozinha, já tinha um videozinho da demo e queria, eu tô precisando de $10,000. E falou, pô, cara, se o cara tá pedindo $10,000, por que eu não posso dar $2? Dava $2 e eu dava mais dois. E esses projetos estavam sendo muito beneficiados por essa avalanche dos grandões. Tava fazendo pessoas olharem pro Kickstarter como uma coisa que existe. E já que existe, já que eu tô aqui dentro, esse projetinho aqui, né, vou dar um dinheirinho. Até porque não adiantaria nada uma plataforma dessa se ela não fosse popular. Precisa da popularidade da plataforma para conseguir financiar projetos menores. Sem dúvida. É só... O problema é justamente, acho que nem o fato de caras grandes fazerem isso, mas mais como eles fazem isso, né? Sim. Porque no caso tanto do Mario Number 9 quanto do Bloodstained, que não por acaso, os dois são desenvolvidos pela Inti Creates, que é um estúdio que trabalhou na série Mega Man Zero e no Mega Man ZX e no ZX Advent, que são jogos... Tem jogos bons e ruins, enfim, eles são um estúdio ok. Em nenhum dos casos, quando o Kickstarter foi ao ar, a primeira imagem que se teve era um mock-up desenhado de como eles achavam que ia ser o jogo na versão final, assim. Uma coisa tipo, que claramente não ia ser assim, mas que em ambos os casos tá escrito muito pequenininho, olha, talvez não seja assim no jogo final. Esse é um jogo de desenvolvimento, o resultado final pode ser diferente. Entendeu? É tipo o cara falando rápido no fim do comercial de remédio, isso, sabe? Cigarro. Cigarro de remédio e tal. Cuidado com o comercial do cowboy, ele vai matar. Então é mais o como do que o que, né? Na verdade, pelo menos pra mim, assim. Tem outro problema dos grandes... O problema, no caso, é que eles não dizem explicitamente de que estamos tendo financiamento por trás ou alguma coisa do tipo. E isso distorce um pouco da percepção das pessoas que não estão muito ligadas nisso. Porque eles pensam, poxa, se um cara consegue fazer Shenmue 3 com $2 milhões, esse cara aqui que tá pedindo $100,000 pra fazer o jogo dele, tem que ser um negócio muito bom. Tem que ser um negócio ótimo. E eles não têm ideia do custo do desenvolvimento de jogos, o custo das ferramentas, o custo pra fazer os testes que você precisa pra publicar nas ferramentas, pra você desenvolver em vários lugares, pagar custo de vida dos desenvolvedores. E isso distorce um pouco na cabeça das pessoas, porque Shenmue certamente não vai custar $2 milhões, vai custar uns 20 no mínimo, ou mais. Ainda mais quando você, justamente quando você não é transparente sobre como o dinheiro vai ser gasto. Claro. Que é uma coisa que o pessoal do Skullgirls fez muito bem. O nome é Kickstarter. A gente quer dar aquele chute inicial pro projeto começar e alcançar o fim. A gente não tá falando, eu acho um erro, usar o Kickstarter como uma plataforma para financiar o projeto inteiro. Sim. Olha só, para eu fazer o projeto de A a Z, eu preciso de 20 milhões. Então, se eu não conseguir juntar 20 milhões no Kickstarter, eu não vou fazer. Isso eu acho errado. Cara, olha só, tem casos e casos. Suponha que hoje o Arara quer fazer um dos jogos... O Arara é um gênio do game design, tá? Se alguém estiver contratando, contrata o Arara, que ele tem umas ideias foda, ele só não tem dinheiro pra fazer, infelizmente. É, o Arara quer fazer um dos jogos que ele pensou. Aí, tipo aquele Tetris do irmão dele. É o que eu ia dar de exemplo, mas eu não sei se ele não quer que fale, então não falei. Mas esse aí. Pode falar. Esse do Tetris eu acho que é a obra-prima do Arara. Se alguém quiser dar dinheiro, eu sou o primeiro a dar dinheiro no Kickstarter. Se abrir aí. Opa, Kickstarter? Kickstarter? Devia fazer. Então ele quer fazer esse dinheiro. Só que assim, o Arara, sei lá, ele acha, pô, acho que a Lei Rouanet não vai me dar dinheiro, e sei lá, o Ike Batista faliu também não vai me dar dinheiro. Ninguém vai me dar dinheiro. Cara, pra eu conseguir fazer isso aqui, eu não sei se eu vou ter patrocinador. Então eu corro o risco de, só com Kickstarter, morrer na praia. E aí se eu morro na praia, eu vou assim, ah, aquele babaca ali que pediu meu dinheiro, não fez porra nenhuma e tá com o jogo sem terminar. Então, cara, eu preciso de uma coisa que vai ser, pensando em mais longo prazo, ah, ele não vai ser o pontapé inicial pra esse meu jogo. Ele vai ser o pontapé inicial pra minha vida como game designer. Eu vou mostrar o meu potencial com esse jogo aqui, e eu vou depois tirar meu dinheiro do bolso, mas enfim, meu dinheiro é finito. Então eu vou contar com o dinheiro que a galera tá me dando pra fazer o jogo inteiro. Esse jogo inteiro pode ser um protótipo de um jogo futuro, mas ainda assim eu vou te dar um projeto fechado, que você vai jogar com início, meio e fim. E depois, sei lá, eu posso fazer um Ultra Super Motherfucking Edition com patrocínio da Capcom. E que aí eu vou ter mais dinheiro, mas... Você tem toda a razão, mas, você está certo. Mas assim, não, eu concordo com o que você disse para algumas coisas, agora acho que é mais a forma como você vai fazer. Eu tenho que ter um projeto fechado para que isso aqui seja uma coisa que teve início, meio e fim, de alguma forma. O jogo, eu criei o jogo que eu quero que o jogo tenha 28 fases, mas eu vou orçar aqui 3 fases para ter um Kickstarter e falar, cara, isso aqui é o meu produto, eu consigo fazer isso aqui, e galera que me ajudou no Kickstarter, quando o jogo final sair, se eu conseguir, alguma empresa me dê apoio, eu vou dar um cupom de, sei lá, 80% de desconto para vocês, qualquer merda desse tipo, entendeu? Acho que aí sim, é uma coisa mais transparente, que é o mais importante. E que, por vezes, é o que mais falta. E é o que mais falta, primeiro, porque esses caras sabem que vão conseguir mais dinheiro uma hora ou outra, com o nome deles e com demonstrando a capacidade que eles têm de vender sonhos. E depois, porque eles são game designers e não economistas, e eles não têm equipe inteira das empresas deles, eles têm desenvolvedores. Então, desenvolvedores, vamos sentar aqui e orçar um projeto. Quem já fez isso na vida? Alguém levante a mão. Levantem a mão. Pô, ninguém levantou a mão, fudeu. Chuta um número aí, 1 milhão. É, acho que 1 milhão dá, né? 1 milhão tá bom. Bota 1 milhão, aqui. 1 milhão. Então, assim... Um caso muito bom de transparência que teve foi o Kickstarter do próprio Divekick. Porque no começo, começou com um demo, uma gracinha que o Kids fez. Que ele fez, tipo, um jogo bem básico, assim, com 2 personagens e um personagem secreto lá. Que era só pra tirar sarro das mecânicas de Divekick em jogos de luta, porque era um negócio meio complicado de se enfrentar. E, eventualmente, ganhou bastante fama no povo que jogava jogos de luta, porque eles achavam engraçado. E ele decidiu, bom, eu acho que eu preciso de tanto pra fazer um jogo de verdade. Aí ele foi lá e fez um Kickstarter. Durante o Kickstarter, que já tava, tipo, já tinha conseguido alcançar a meta e tudo mais, uma empresa chamada Iron Galaxy, que até então era especializada em fazer ports de jogos antigos para consoles novos, então eles fizeram port do Marvel vs. Capcom 2, por exemplo, eles falaram assim, não, a gente gostou da sua ideia, a gente quer produzir ela. E aí o que ele fez é, mesmo com o dinheiro do Kickstarter já coberto, ele abriu o jogo, cancelou o Kickstarter, honrou a maioria das promessas que ele podia honrar que não envolvessem mandar camiseta, por exemplo. Então, o cara que pagou sei lá quanto dinheiro pra ter um personagem no jogo, teve um personagem no jogo e tudo mais e tal. G. Bailey, né? Foram 2, foi o G. Bailey, que teve o personagem de Feiley dele, que é super engraçado, e o Kenny, que troca de... Ah, é o brother de um cara, amigo deles que morreu. Isso, é, o cara, ele deu dinheiro pra fazer um personagem inspirado no irmão dele, que gostava muito de jogos de luta e morreu. Sim. Então ele é um anjo que no começo de cada luta ele troca o estilo de luta e tal. E aí ele fez esse jogo lá, no... mas sem pegar o dinheiro, porque ele falou assim, olha, tô abrindo o jogo, uma empresa se interessou, eu não preciso mais, sabe? Tipo, eu deixo vocês comprarem o jogo quando eles saírem, se vocês acharem que é bom e tal. Então eu acho que o importante é a transparência. É, outro caso também foi do Skullgirls, que os caras já tinham lançado o jogo uma vez, tiveram um problema com a publisher. Meio que eles tretaram e tal, deu vários problemas, e aí eles falaram, bom, a gente quer continuar trabalhando no jogo, então a gente vai abrir o Kickstarter pra fazer o jogo crescer. E como eles já tinham noção dos valores das coisas, do trabalho que exigia e tudo mais, então eles fizeram uma estimativa X e fizeram o Kickstarter baseado nessa estimativa de quanto ia custar para implementar as melhorias que eles queriam no jogo. E eles falaram direitinho na campanha tudo que eles iam gastar, no que eles iam gastar cada valor. Então é outro bom exemplo de transparência no Kickstarter de um negócio, uso um personagem interessante. Novo custa tanto. É, porque aí a arte vai tanto, programação vai tanto, pra dublagem vai tanto, então ele é bem divididinho no que era o que, né? Então foi um bom exemplo. Isso é interessante, que levanta dois aspectos que eu vi muito no Kickstarter. São as pessoas que apelam pro bom senso e fazem um vídeo demonstrativo dizendo, olha só, a gente quer fazer um jogo dessa forma, os custos são assim, a gente precisa contratar o cara que faz assim, a gente vai precisar de tanto desse valor por causa disso. E tem outros Kickstarters que o vídeo é simplesmente tipo, Shenmue 3, você quer, você paga, vem. What? Tem todo tipo de... Tem todo tipo de propaganda... Empilhadeira não, rolo compressor, por favor. Agora hoje em dia rolo compressor. Tem todo tipo de propaganda. Por exemplo, tem empresas, a Cool Million Dot, que é uma empresa de jogos tabuleiro, é a empresa do Zombicide, por exemplo. Eles lançam um Zombicide Season X todo ano, ou a cada dois anos, sei lá. Zombicide virou o tipo de coisa que, no Kickstarter, todo mundo quer comprar, porque ele tem os exclusivos do Kickstarter, que seis meses depois, eles realmente não fizeram mais, e aí você tem, e aquilo no eBay vale milhões. Então, o Zombicide é tipo um daily trade do Kickstarter, né? São ações que você vai vender as suas cotas do tesouro no futuro, no eBay. As suas ações da Bovespa. Pois é. Esses caras, eles sabem quanto custa pra produzir um jogo e depois sabem estimar os custos de logística deles, porque eles já fazem isso. E porque é um produto físico, enfim, é mais fácil você calcular uma unidade, etc. E você saber qual a tiragem que você vai querer. Jogo de videogame, você tá calculando o preço de projeto. Então, além dos caras não saberem fazer isso e de ser um escopo que, bem ou mal, é mais difícil calcular, você também tem essa coisa de ter que orçar a coisa inteira e você não tem a escalabilidade da tiragem. Porque, por exemplo, a quantos Might No. 9 eu vou produzir? Infinitos, porque foda-se, digital. E também tem outras situações de, por exemplo, eu comprei o primeiro Kickstarter que eu paguei, que eu fundei, foi de uma caneta 3D chamada, não sei se é 3D Doddler ou se é 3 Doddler ou Doodler, eu não lembro. Tá aqui engavetado aqui em casa em algum lugar, eu usei uma vez só. É uma caneta que você bota um tubo de... um tubinho, né, de plástico ABS lá, ele esquenta aquilo, molda e você faz uma Torre Eiffel 3D. Aquela caneta. Uma vez na casa da... Aqui em casa, aquela caneta. Excelente, mas os caras tinham um protótipo e falam, bom, esse protótipo custou X, pra eu produzir isso em larga escala, com a redução dos custos de produção industrial, eu vou gastar Y, então eu vou gastar isso aqui, o projeto está apresentado, você quer ser meu sócio ou não quer. Videogame não tem isso. Então, videogame você vai no sonho que o cara está te vendendo e no nome do cara. E aí, nessa coisa de nome do cara, tem a extrapolação que eu achei a mais filha da puta possível, que é daquele jogo Unsung qualquer coisa. Que os caras falaram que o Matsuno, que é o diretor do Final Fantasy Tactics, era o nome do jogo, e depois descobriram que na verdade ele é só um consultor técnico, tipo, ele não tem nada a ver de verdade, mas enfim, agora que vocês já fundaram o projeto, eu posso falar. Um dos casos que mais me deixou revoltado de Kickstarter nesse sentido foi o próprio Double Fine Adventure. Porque se vocês assistem hoje o vídeo do Double Fine Adventure, é basicamente o Tim Schafer falando, mas em determinado momento ele fala assim, olha, aqui na nossa equipe de desenvolvimento, nós temos o Ron Gilbert. O Ron Gilbert fez Maniac Mansion, ele é um cara que entende dessas coisas, ele faz uns jogos muito bons e tudo mais e tal, e o nome dele tem tanto peso quanto o do Tim Schafer, na minha opinião. O cara, ele é realmente muito bom. Só que o que, que aconteceu? Um mês depois que o Kickstarter acabou, o Ron Gilbert terminou o jogo que ele tava desenvolvendo na Double Fine e saiu da empresa. Então, tipo, ele não participou do Broken Age. De modo algum, ele não tocou no negócio. Mas ele apareceu no vídeo. Por quê? Porque o nome dele traz dinheiro. Foi um name drop literal, assim. Exatamente. Então, assim, é como se fosse, sei lá, aqueles filmes da década de 90 que era Quentin Tarantino apresenta, filme tal, tipo... Né? Ah, o Tarantino falou que é bom, ele viu, e ele disse, cara, é da hora esse filme, pode lançar, entendeu? Foi mais ou menos isso, só que de um jeito ainda mais sujo, né? Assim, alguns ele mesmo trazia e pagava, mas outros era só o nome dele que tava... Agora, jogos como o Might No. 9 e o Bloodstained, etc, bom, é o jogo do Inafune, é o jogo do Igarashi. Enfim, pode aí a gente começar a questionar se, pô, o Inafune só desenhou o Mega Man há 20 anos, quando era um paint do Windows 3.1, nem isso. Mas questionar se o Inafune ainda, se o Inafune sabe fazer jogo, se o Igarashi ainda sabe fazer jogo, se as empresas das quais eles participam ainda sabem fazer jogos pro mercado. Olha, a Inti Creates, como eu tinha mencionado, ela é uma empresa ok, tem jogos bons, jogos okay. não tão bons. Ela é ok, ela tá na média, ela faz esse dinheiro. Eu gosto muito de Mega Man Zero, mas nem todos os jogos são bons. E o Mega Man ZX e o ZX Advent são tipo, ok, eles são divertidos. Mas assim, o Igarashi ele tem o benefício da dúvida, porque ele continuou fazendo Castlevania bons. Sim. Depois do Symphony of the Night. Sim. Então, tem muitos Castlevania bons. A maioria é bom, assim, tem mais bons do que ruins. São diferentes às vezes, tem muita gente que, por exemplo, sim, fala, pô, Symphony of the Night não é um Castlevania. Tá, jogo de Castlevania que usa mecânicas um pouco diferentes. É, mas assim, independente do nome, são bons jogos. São bons jogos, claro. Na minha opinião, pelo menos. Sim. E ele fez consistentemente jogos bons, fez algumas merdas, por exemplo, os Castlevanias 3D do Play 2, pra mim são ruins, eu não gosto deles. Mas enfim, o cara continuou fazendo mas também não dá pra chamar de merda. Não, ok, são cara, jogos fracos. O cara fez não é pra gosto de todo mundo, digamos o assim. O cara, na década de 80 ainda, fez um jogo em que você tinha que magicamente equipar um item, ficar agachado em frente a uma parede, esperar a vida acontecer e sobreviveu a isso, cara. Eu acho que ele tem muitos benefícios da dúvida ao longo da... Fez sucesso. O Iga, ele não tava no... Ele entrou no Simon Squad. Ele entrou no Symphony. Não sabia. Ah, é verdade. É verdade. Ele era roteirista de Tokimek Memorial. É verdade. E aí, inclusive foi aí que ele conheceu a esposa dele. Sendo roteirista de Tokimek Memorial. E... depois queriam que ele fizesse o 2, o roteiro do próximo, falou, não, nem fudendo, me dá outra coisa pra fazer, que eu, tipo, foda-se essa merda. E aí ele falou, tem um Castlevania aqui. Aí tipo, posso fazer o Castlevania? Pode. Então ele foi fazer Castlevania. Eu esqueci, ele é late game de Castlevania pra caramba, né, cara? Ele é late game de Castlevania. É que ele virou, tipo, sinônimo de Castlevania, meio que... Sim. Verdade. Ele entrou na parada bem depois. É verdade. Mas assim, ele virou sinônimo, mas por mérito próprio. Sim. Então ele tem o benefício da dúvida, né? O Inafune... ele tem muita coisa que depõe contra ele, pra ser sincero. Porque ele fez o design do Mega Man e de alguns dos chefes, né? E a partir de certo momento da franquia, ele virou meio que produtor barra dono da marca Mega Man. Então ele era o cara... O Tokuro Fujiwara era mais dono que ele, pelo menos em trampo, né? Sim. Tipo, ele ia representar Mega Man, basicamente. Ele era... ele fazia o lobby de Mega Man. Sim. Ele era lobista. Sim. Tanto que ele não teve mais envolvimento... Ele se envolveu até o X6, se não me engano. Eu acho que no 5, se não me engano, ele já é aquele cara, tipo, agradecimentos especiais, que é de Inafune. Inclusive, assim, ele trabalhou no X5 e no X6 eles só fizeram... ele só fez porque encheram um saco pra ele fazer... Se você olha no livro de 30 anos de Mega Man, no Official Complete Works, que eu tô olhando pra ele agora, aqui... Tirando onda aí. Não, porque tem mini... eles pegam quotes deles pra comentar várias ilustrações da série inteira. E quando chega no X6, é hilário porque ele fala assim, eu não trabalhei nesse jogo, então não tem nada pra falar. Eu juro que esse cara, é o coach. Eu abri aqui... Eu não tenho nada pra falar. Eu abri aqui a Wikipedia em inglês do Inafune pra dar uma olhada na gameografia dele, sei lá. Tá aqui, ó, Mega Man X, X2, 3, 4, 5, Extreme 2, X7, X8. Eu não tenho X6, ele não trabalhou. Mas tem até aquele lance que ele falou que o X5 era pra ter sido o último e não era pra ter tido o X6. É, na minha opinião, não era pra ter tido o X5 também, mas aí nossas opiniões podem divergir. Sim. Sei lá, o X5 é um final muito melhor do que o X6. É que é foda do X5, assim, o X4 teve um puta valor de produção escrotamente alto, assim, foi absurdo. Anime e música cantada e, tipo, chamaram dubladores fodas pra fazer, não sei o que e tal. E o X5 é um jogo de... Em japonês, fique claro, é. Porque, calma lá. Né? É, sim, e aí, sim. E aí o X5, ele é um jogo de Super Famicom, praticamente, assim. É. Cagadato. Se a gente não tivesse dito que eram os dubladores japoneses, depois o Moça já deixou claro, porque ele falou Super Famicom, então, assim, ele tá falando de Japão mesmo. E aí, tudo bem, só que aí o Inafune fez isso, e aí ele foi virar, e aí ele cresceu muito na hierarquia interna da Capcom, né? Antes dele sair da Capcom, ele era o cara que basicamente aprovava que jogos iam ser desenvolvidos ou não. Ele, tipo, ele dava o ok ou não. E ele virou... E tem uma citação do Hideki Kamiya muito emblemática, que perguntaram, ah, o que você acha do Inafune? Ele falou, olha, o Inafune, ele não é um game creator, ele é um homem de negócios. Nice. E isso é 100% verdade, assim. Ele é o cara que faz lobby das coisas. E... Então ele não teve um envolvimento tão grande quanto as pessoas gostam de acreditar que ele teve em Mega Man. Obviamente, ele deu uma contribuição importante no começo da série, e depois, para a série continuar relevante no mercado, ele trabalhou, mas ele não trabalhou, ele não botou a mão na massa de Mega Man, literalmente. E depois teve uma situação mais complicada ainda, que depois, no fim da vida dele de Capcom, ele fez uma série de notórias pataquadas, como, por exemplo, mandar revelar o DMC Devil May Cry da hora. Sim. Como botar o nome dele no Dead Rising 2 sem ter feito nada no jogo. falar de um monte de bosta da Capcom e falar, não, choradeira, eu saí da Capcom porque eles não queriam deixar eu fazer o que eles queriam, me seguir a minha verdadeira, eu não queria continuar fazendo Mega Man, as mesmas coisas de sempre. Ele saiu da Capcom e foi fazer um Kickstarter de clone de Mega Man, né? Mas é misturado com o Cyborg 009, do qual ele é muito fã, então, enfim, ele queria isso desde o começo, coitado. Do mesmo jeito que o Inafune fez muita merda, claro, a gente não pode esquecer, o cara foi bem, participou bem ou mal como produtor e executivo de muita coisa boa. Agora, isso que o Musa falou, o cara é um homem de negócios. Isso depõe a favor e contra ele. A favor, porque bem ou mal, o cara já errou muito, já acertou muito. Tudo bem que o passado mais recente foi mais de erros e os acertos estão mais pra trás. Então pode ser que o cara tenha perdido o fio da meada em algum momento, né? A gente não vai saber ainda. Mas, por outro lado, ele, por ser justamente um homem de negócios, pode ter aquela faceta pragmática de... Ah, bom, deu dinheiro, né? Ele sabe o que funciona. Sabe o que funciona. E por outro lado, sabe... Ah, já deu dinheiro, não já? Bom, então, missão tá feita, né? Então, toca a bola agora. Já tá garantido. Prestado, né? Sim. Que, assim, grande merda a gente falar... Ah, pô, esse Assassin's Creed Unity foi uma merda, né? A Ubisoft ganhou, botou dinheiro no bolso e agora? Não compro mais. A Ubisoft anuncia Assassin's Creed próximo. Ah, pô, maneiro. Vamos ver se isso agora melhora, né? Pois é. Assassin's Creed... Location, né? Caralho, agora então por esse lado, os caras conhecem a indústria pra saber de, cara, faz qualquer merda pra esses gordos aí que eles compram, entendeu? Sim. Por outro lado, teve um vídeo interessante, não sei se vocês chegaram a ver, que foi um vídeo de meio diário de desenvolvimento do Bloodstained, que é um cara filmando o Igarashi jogando uma demo do jogo, uma demo bem crua do jogo. Vocês chegaram a ver esse vídeo ou não? Não. Eu vi, filmando de cima do monitor. Sim, eu vi, né? Eu vi. Dois caras, E aí, tipo, ele tá jogando e ele falando, nossa, mas o personagem tá andando muito devagar, né? Não, não parece, tipo, um jogo de ação. Faz ela andar mais rápido. E eu assistindo e pensando, nossa, mas não é como se velocidade de personagem fosse algo novo pra quem trabalhou em Castlevania, tipo, faz 20 pois anos já. Pois sabe? É. Uma coisa tão com básica. Aquele jogging, aquela marcha atlética do próprio Alucard. E a menina tava andando devagarzinho, eu pensando, nossa, mas. E eu fiquei me perguntando quanto envolvimento prático ele tem na criação do jogo pra eles terem errado uma coisa tão básica. Sim, exatamente. É difícil saber, né? Também a gente tá brincando com o nome. O nome é uma forma, hoje em dia, de botar um hype e aumentar o valor da parada, cara. Você vai botar o Kid Inafune pra lançar um jogo que é clone de Mega Man, nego vai explodir a cabeça, vai achar irado. Se botar o Ninja Inimigo pra lançar um projeto no Kickstarter do Mega Man novo, nego vai falar, caralho, quem é esse careca aí? Puta que pariu. Quem é esse usuário de finasteria, né? Mas justamente, é aquilo que o Arara comentou e tal, que eles estão vendendo o ideal de que o Igarashi voltou, ele reviveu das trevas e ele vai fazer o Castlevania, que vai reviver Castlevania, ignorando o fato de que de lá pra cá teve 3 bilhões de Metroidvanias a ponto disso ter virado um gênero por si só, sabe? Mas tipo, não é como se tivesse tido, tipo, Shovel Knight e Dust e, tipo, uma caralhada de milhões de Castlevanias. É, como é que chama aquele novo? Action Verge? Aquele novo qual dos 38 que saíram mês passado, né, também. É. Pois é. Mas aí, Tengu, a gente chega num nível de discussão que é o seguinte, as pessoas vão receber o que elas querem receber, o quão elas quiserem receber. O que eu tô querendo dizer? Se você tiver na sua cabeça de que a parada vai ser a coisa mais foda do mundo, quando lançar, você ficar se repetindo, cara, eu tô jogando a coisa mais foda do mundo que foi lançada pelo Kid Inafune, puta que pariu. O cara vai achar aquilo fodaralho. O jogo pode ser tipo um jogo médio, o cara vai achar o jogo genial. Tudo por essa indução e por todo esse esquema do negócio de jogo hoje em dia. Cara, nem só por isso. Pode ser que o próprio nome faça o cara jogar, por exemplo, um jogo que é um estilo Castlevania antigo, que é um negócio que ele não tá acostumado a jogar, porque ele tá jogando os Assassin's Creed, por exemplo. Sim. E aí quando ele joga um negócio que já é diferente do que ele tá acostumado por causa do nome, aí ele fica louco, aí ele fala assim, poxa vida, isso aqui é muito legal. Aí tipo, é porque videogames são legais, né? Porque aquele jogo é legal. Yes, gaming is cool, baby. É, cara, olha, tem um detalhe aí. Eu acho que a comunidade de jogador de videogame, que, enfim, duvido que um cara que nunca jogou Mega Man na vida chegou, e o cara do Mega Man aqui, vou dar um dinheiro pra ele. Duvido muito, pode ter acontecido. Mas, então... Mas isso é um efeito dominó também, claro, né? Claro. Chegar um amigo dele e falar, caraca, tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é tipo o deus do videogame. Aí o cara, é o deus do videogame? É o deus! Dá dinheiro pra ele, porra, é deus! Tá, aí, se esse ser humano, tudo bem, esse vendedor, ele pode ser o melhor vendedor do mundo. Mas se o outro tiver, sei lá, 5 miolos a mais... Pensar assim, pô, vou dar dinheiro pra um negócio que eu nunca joguei, de um cara que eu nem conheço, sendo... Mas é o Deus sendo que joguei! Sendo que depois ele vai vender isso no Steam pelo mesmo preço. Então, cara, por que eu, tipo, não invisto esse dólar agora e quando, daqui a 5 anos, quando sair o jogo e o dólar valer 7 reais, eu, sei lá, resgato e faço outra coisa, entendeu? Não sei, não me parece que não é uma coisa assim tão simples. Tem casos e casos, por exemplo, quando a Mattel foi fazer o financiamento próprio dela, não foi Kickstarter nem nada, pra lançar o hoverboard... Eu e um amigo meu, Monclar, a gente ficou maluco. Então um chegou pro outro e falou: cara, Mattel, você arruma 15 mil dólares pra fazer um hoverboard? Ah, vai flutuar? Não sei, mas eu quero! A gente comprou, pagou 400 reais de taxa aqui no correio quando chegou aqui no Brasil. E cara, ficamos muito felizes com os nossos hoverboards que não fazem nada, são só um pedaço de plástico rosa que serve de prateleira em casa, né? Então, acho que... porque flutuar, obviamente, não flutua. É, óbvio. Né? Acho que pra esse caso, obviamente, você tem poucos sonhos, Daigo. Deles... Você tem poucos sonhos. 2015 tá em junho ainda, tá na metade. Calma, tô... Tá deixando, vou ver essa porra viva. Eu tenho fé. Nem os jetpack que eu tanto quero. Tenho fé. Ó, fale por você, seu velho. Muito bom. Não, eu vou morrer de cirrose. Agora, e aí que tá, se eu convenço um amigo meu, por exemplo, Ninja Inimigo tá fora da internet, não sabe que o Inafune lançou o Might No. 9. Eu falo pra ele. Falo... O Deus dos videogames! Aí ele dá dinheiro. Eu acho que nesse caso, sim. E eu acho que a pressão que esses jogos vão receber depois vão ser dessas pessoas. Vai ser, de, por exemplo, um cara que nem eu, que tem 7 bonecos de Mega Man na prateleira, com 30 anos de idade. Fala, caralho, eu dei 20 dólares pro filho da puta me fazer essa bosta. Sendo que agora, quando ele vai mostrando os vídeos, realmente, estão completamente diferentes dos conceitos iniciais. Né? Eu é que vou ficar puto se o resultado não me agradar. O cara que comprar quando sair no Steam, ele fala, vou ver aqui qual é essa porra aqui, esse hype todo aqui. Ah, não, expectativa tem um papel extremamente importante, né, na recepção das coisas. Né? Pô, mas eu não conheço, assim, um histórico tão conceitual de pessoas frustradas com investimentos Kickstarter. Eu conheço no máximo que as pessoas falaram, não foi aquelas coisas, mas eu dei 5 dólares. Sim, mas aí que tá, mas os 5 dólares que você deu não foi pra jogo. Porque pra você ganhar o Might No. 9 depois de bandeja, você pagou 20. O Igavania é 28, que foi até uma coisa que o Tengu colocou genialmente no Twitter, tipo, meu conselho sobre o Igavania no Kickstarter, economize seus $30, vai sair no Steam depois. E o jogo já tá fundado, né, por assim dizer, né, já tá financiado. É, o cara já tem o dinheiro. É, que é o... De novo o Shenmue agora. Foi aquilo que a gente criou lá e botou no baixo frente soco, né? Pô, ah, eu gastei 50 milhões pra fazer um, mas se você me der só 2 milhões agora, que eu sou um gênio da economia, eu faço 3 pra você. Né? Mas, ô Ninja Inimigo, você falou que não viu ninguém frustrado porque você não viu nenhuma das grandes falhas, assim, do Kickstarter. Porque quando o Kickstarter falha, ele falha de uma maneira monumental. Sim. Porque as pessoas, tipo, fogem com o dinheiro, Sim. Assim. Um dos casos mais legais, por exemplo, é o caso do... É, tem um podcast que se chama Mog Qualquer Coisa. É o Yogcast, não é? Yogcast, exatamente, o Yogcast. Eles fizeram um Kickstarter e falaram assim, poxa, nós somos youtubers famosos, né? E nós queremos fazer um jogo, nós temos uns caras aqui que sabem fazer jogos, vamos fazer um jogo chamado Yogg's Adventures, eu acho. Alguma coisa assim. É alguma coisa assim. E aí eles fizeram um Kickstarter, ganharam o dinheiro e começaram a produzir. Problema, os caras que eram esses youtubers, eles simplesmente deram o dinheiro na mão dos desenvolvedores e falaram assim, faz aí o jogo. Só que os caras, eles não tinham experiência e eles não tinham comprometimento e tudo mais e tal. O que aconteceu é que chegou num ponto em que acabou o dinheiro e eles não tinham nada pra mostrar. Caralho, como assim? Aí o que eles falaram foi assim, bom, a gente vai financiar mais um pouco do nosso bolso e ver se termina alguma coisa, né? Financiaram mais um pouco, não tinha nada pra mostrar ainda. Não tinha um jogo, assim. E aí o que eles fizeram é mandar uma mensagem, olha, infelizmente, a gente errou nas nossas previsões, etc e tal. Acho que, se não me engano, eles deram tipo uma cópia de um outro jogo que eles conseguiram um negócio de consolação e não teve jogo. Mas assim, os caras deram pra quem desenvolver? A diretoria do Flamengo, cara? Porque, porra, isso é... tá em níveis homéricos de tipo, toma aqui o meu dinheiro, você que não tem nenhuma experiência, cara. É o nome do youtuber, né? Tem um caso pior, que é o tem um escritor bastante famoso chamado Neil Stephenson. Sim. Ah, aquele jogo de luta. Vocês lembram, né? Ele escreve vários livros bons e ele é apaixonado por cultura medieval e tudo mais, então ele decidiu que jogos medievais de espada e escudo hoje em dia, eles não são tão legais porque apertar um botão não tem o mesmo impacto de você balançar uma espada, por exemplo. E balançar uma espada, você pode balançar de vários estilos. Você pode lutar como um samurai, como um guerreiro medieval europeu. Você pode lutar com, não sei, um monte de jeito. Então, o que ele queria fazer era um controle de um motion controller, né? Tipo um Kinect, alguma coisa assim, com uma espada acoplada, que você pudesse, tipo, balançar a espada e traduzisse os movimentos na tela. O vídeo tinha o Gabe Newell entre as pessoas que, tipo, acharam legal o projeto e quiseram dar o nome pra apoiar. É o Clank, não é esse? Então, acho que era Clank, alguma coisa Clank, assim. É o nome da Clank. Clang, exato. Tipo a onomatopeia de isso. Barulho. Exato. E tipo, eles conseguiram alguns milhões. Eu não sei se foi tipo... Acho que foi meio milhão, assim. Arara. Conseguiram 500 mil. Foi 526. Mas quanto que eles precisavam? Aí você me pegou porque eu não sei achar isso com o projeto já fechado. Mas parece que financiou, aparentemente. Tem que campanha. Eles pediram... Quanto que eles pediram? Eles conseguiram. Eles pediram 500 mil, conseguiram 526 mil. Isso aí. Ok, então eles queriam, tipo, meio milhão pra desenvolver um controle inteiro, sabe? Isso é um erro bem clássico de planejamento. Eles simplesmente não fazem ideia das tretas que iam ser. E acabou o dinheiro uma vez, e o cara falou assim, olha, infelizmente a gente não conseguiu fazer funcionar. Fim de projeto, sabe? Acabou. Valeu. Bom, assim, no meio acadêmico, teses de doutorado poderiam ser defendidas assim, né? Tipo, falhou e, tipo, toma aqui o seu diploma de doutor. Sim. Mas no mundo dos negócios não é bem assim que funciona. Não, isso quando é alguma coisa pior. Ô, Tengu, você vai conseguir lembrar o nome do cartunista que fez um livro e ele vendeu o livro no Kickstarter. E aí, não sei se você lembra desse caso. O que aconteceu é que, tipo, ele fez o livro, tipo, ele fez ele já era um cartunista famoso na internet, fez um livro com as gravuras dele, assim, tal, as histórias e tal. E aí ele começou a vender, só que no meio do caminho ele começou a ter uns problemas de fluxo de caixa na impressão e no envio. John Campbell. E era ele. Não foi o John Campbell? Foi o cara que queimou depois a porra toda? Isso, exatamente. O que as pessoas começaram a cobrar ele. Pô, meu livro não chegou aí, não sei o quê. Aí uma hora, tipo, teve um breakdown. Mas completamente. Foi um breakdown, porque ele começou a mandar umas mensagens, tipo assim: o maluco chutou. Cada pessoa que pediu o livro dela, eu vou queimar um livro. Ele, tipo, tirou fotos da fogueira dos que livros. Isso, caralho. Chutou foda. E ele fez, tipo, um post quilométrico falando sobre, tipo, a visão dele sobre a vida e sobre como o capitalismo tá errado e por que que eu preciso vender as coisas que eu faço só pra conseguir sobreviver, por que que a gente não pode, tipo, ajudar uns aos outros e... tipo, como o cachorro do amigo rico dele tinha uma casa maior que a dele, sei lá. Cara, esse filho da puta, que pode ser um doente, mas é um filho da puta, ele pediu 8 mil, cara, deram 50 mil pra esse cara. Cara, assim, o Igavalha ganhou 3 milhões. Tudo bem, cara, no percentual, o cara pediu 8, deram 50. Cara, deram muito dinheiro, cara, pra ele queimar o livro. E é como você disse, tipo, não é como se fosse um projeto que tem riscos de dar errado. Não, era literalmente pegar os quadrinhos dele, imprimir, encadernar e enviar. Cara, assim, coisa que ele já deve ter. Ele já deve ter feito na vida. Tipo, um cartunista, o cara já tem uma idade. Ele não era o primeiro quadrinho que ele fazia, entendeu? E é uma coisa que você pode ir na gráfica e falar, igual o Danibas e o Falcão fizeram, como é que subiu, foram na gráfica, eu quero imprimir isso aqui, vai ser quanto? X, tá bom, toma aqui o dinheiro. Cara, o cara só tinha que fazer isso, entendeu? Ele deve ter feito. Só que, sei lá, o cara é um retardado, no mínimo, pra ele ter conseguido queimar 50 mil dólares, entendeu? Mas me tira uma dúvida. Vai que eu quero fazer um projeto pra eu fazer uma batata doce. Vou fazer frango, batata doce, monstro, isso. Hipercalórico. Vou lá, quero 100 reais no projeto. Aí o negócio é muito maneiro e me dá 200 mil pra fazer isso, eu queria 100 reais, me deram 200 mil. Não tem problema. A minha responsabilidade pra minha batata doce não vai ficar muito mais pica? Não, se você falou, eu quero 100 reais e, tipo, vou te dar uma batata doce pro primeiro que me dá o dinheiro. Aí, foda-se, todo mundo quis dar dinheiro e você ganhou 200 mil. Tá, você cumpriu o seu objetivo? Você deu batata doce pro primeiro que te deu dinheiro? Acabou, cara. O resto é dinheiro teu. Mas depois não vai ficar assim, caralho. Eu achei que você tinha uma puta de uma batata doce, né? O cara levantou 200 mil, ele precisava só de 100. Agora a batata doce podia fazer café também, virar um Transformer e combater o crime. Olha só, cara. Tudo depende do que você promete durante a campanha, né? É aí que tá a questão de você ser transparente, né? Com o que você tá fazendo. É a grande questão que a gente tá levantando. Tudo depende da sua... do que você promete, né? As pessoas têm que entender, se você for uma pessoa de bom caráter, você tem que deixar muito claro o que elas podem esperar da sua campanha. É o que se espera, pelo menos, de algo. Tipo o McDonald's. Assim. Agora administrar o hype e fica sempre falando, galera, isso aqui é zoeira, isso aqui é uma batata, hein? Dinheiro pra uma batata. Você não vai ser um McDonald's e falar, olha como é maravilhoso esse Big Mac. Ah, tá, toma aqui, o queijo tá meio derretido, o problema é seu, foda-se. Não é isso que você tá fazendo, entendeu? Até então, as pessoas que participam do Kickstarter, eles estavam meio desprotegidos, porque nada impedia que um projeto desse muito errado e eles perdessem todo o dinheiro que eles investiram. Mas recentemente teve um processo nos Estados Unidos que resultou em ganho pros Kickstarters, assim, no sentido que um cara, ele fez um Kickstarter e ele ganhou uma certa quantia pra fazer, eu não lembro exatamente o que, mas ficou provado que ele gastou boa parte desse dinheiro com despesas próprias não referentes ao projeto. E aí, quando eles levaram isso pra corte, a corte defendeu as pessoas que investiram e fizeram ele, tipo, pagar de volta o dinheiro que ele gastou com essas coisas e tudo mais e tal. Então, é um precedente muito interessante de que, tipo, tá começando a surgir umas questões bem sérias, assim, no Kickstarter, e agora não é só dinheiro de graça, sabe? É responsabilidade. Também, por outro lado, teve outro caso, acho que você vai lembrar, Ara, de um jogo que os caras tinham conseguido a meta, tinha passado a meta, e na verdade acho que tinha chegado na meta, com uma doação grande que fizeram no final da campanha, e aí, tipo... O Kickstarter, a plataforma, identificou que era uma fraude esse investimento final. E aí, faltando, tipo, uma hora pra acabar a campanha, eles tiraram o dinheiro e os caras se fuderam. Sim, eu lembro bem disso. Tipo, é bem comum, porque é uma coisa psicológica, assim, que, tipo, se você olha um projeto que tá pedindo 1 milhão e tá com 10 mil e falta, tipo, uma semana, você não vai dar o dinheiro porque você vai estar perdendo os 5 segundos que você leva pra clicar, porque você sabe que o projeto não vai dar certo. Então tem bastante gente que, quando vai fazer uns projetos assim, eles arranjam uns depósitos por fora Nem que seja do tipo boleto bancário. Você faz um depósito de boleto bancário de 100 mil. Cara, a mesma teoria de que quando você vai botar um copinho pra pedir gorjetinha, você já vai botar um dinheirinho ali dentro antes. É, exatamente, exatamente. Só que, tipo, eles colocam um boleto bancário de 100 mil. E aí eles não pagam. Mas enquanto o boleto tiver validade, aparece com 100 mil a mais no seu projeto, entendeu? E aí, tipo, tem várias dessas coisas. E o Kickstarter, tipo, ele cancelou esse projeto. Eu não lembro qual esse projeto se era, mas eu lembro que ele cancelou, tipo, duas vezes. Ele cancelou, aí eles abriram de novo, cancelaram. Aí eles foram, tipo, pra outro sistema, tipo, Indiegogo ou coisa assim. Dizendo, não, o Kickstarter tá contra a gente, não sei o quê. Tem que entender. E aí, diz uma coisa, não foi aquele Shadow of não sei o que não, né? Daqueles caras que eram... esqueci o jogo. Do Dennis Diak, você diz? Eu acho que sim. Não, acho que não. O do Dennis é que ele só, tipo, ele não conseguiu. Duas vezes. Assim. Ele tentou uma vez, antes de acabar, ele cancelou uma vez. Ele fez outro. Aí antes de acabar, ele não ia conseguir, ele cancelou de novo. Entendi. Não foi que teve fraude, foi só que ele não conseguiu. Porque eu lembro que a primeira vez ele falou, cara, eu quero 1 milhão. Aí, tipo, deu, sei lá, 200 mil. Aí ele não conseguiu. Ele cancelou. Aí a segunda vez ele tentou com 500 mil e. De novo, não conseguiu. Eu lembro que foi uma coisa assim, mas eu não lembrava de ter sido um caso de fraude nem nada. Não confiamos em você. Porque tem muitos projetos assim que alguns fracassam bizarramente, sei lá porquê. Teve até um que eu não vou lembrar o nome agora, mas que era um joguinho bastante divertido. O cara já tinha um cupzinho assim, pediu até pouco, pediu um valor bem razoável. Tipo 2 milhões, é tipo isso. Mas ele realmente pediu, sei lá, 50 mil. E tipo, a parada ficou lá a 30 mil e tipo, não saiu do papel. E deu até pena na época. Eu não lembro mais o jogo, não vou conseguir lembrar. Porque, sei lá, é aquele caso assim de, cara, por que o meu não deu certo? Tipo, por que uns tem tanto e outros tem tão pouco, né? E aí não funcionou. E aqui no Brasil também, vira e mexe, no Catarse, né, no caso, eu vejo muitos casos semelhantes, assim, de projetos que ficam ali na berlinda de vou conseguir, e não consegue. Muito projeto de quadrinhos, sobretudo, né, que é uma das coisas que mais financiam aqui. É, grande onda do Catarse, é quase todo dia. E, cara, é meio triste, assim, porque você vê no Kickstarter, sobretudo, né, coisas que dão uma dinheirana absurda pra movimentar o projeto que os caras querem, e outros que, assim, meio que fracassam. Acho que um próximo passo que seria bastante bacana era você começar, sei lá, talvez alinhar alguns projetos, entendeu? Por exemplo, esse do Igarashi aí, que sobrou dinheiro absurdo, ele começar a falar, pô, esses aqui são os meus filhotes, e, tipo, quando começar a transbordar o meu balde, vai encher o balde deles, né? Acho que... Tem um grupo, aliás, tem uma espécie de programa dos próprias pessoas que participam do Kickstarter, se chama Kick Forward, que eles dizem que se eles conseguirem atingir a meta deles, eles se comprometem a transferir 10% de todo o excedente para outros projetos. Legal. Então, tem isso já é bastante antigo, eu não sei se ainda tá rolando, mas na época que, sei lá, um pouco na época assim do Double Fine, quando explodiu, e o Shadowrun Returns, por exemplo, eles falavam isso, olha, a gente tá participando desse Kick Forward, então a gente se compromete, se passar da meta, a gente se compromete a ajudar outros projetos que estejam precisando e que a gente acha legal. O Shadowrun financiou, assim. Né, é verdade, o Shadowrun financiou. E presta? Eu só ouvi coisas boas. Por incrível que pareça, eu comprei a camiseta inclusive no Kickstarter, mas ainda não joguei. Que beleza. Fazer um paralelo aqui por último, sair um pouco dessas filosofias de que é válido ou não o Kickstarter, mas a gente pode entrar nos prêmios, os incentivos que o projeto no Kickstarter dá para as pessoas financiarem mais e mais. Por exemplo, eu posso simplesmente colaborar com $1 e eu vou ganhar um obrigado. Literalmente, na maioria dos projetos, terão um beleza, valeu. Você ganha um obrigado. Agora, existem estratégias para fomentar doações maiores. Eu quero entender o que a gente consegue para entender o que é válido como premiação, como não, como incentivo. Será que uma camisa já não é desvirtuar o que é o projeto? O projeto é fazer um jogo, mas se você der $40, eu te dou uma camisa. Acho que não. Também. Acho que não, porque você entra no mérito de dar dinheiro para a bandeirante que vende biscoitos. Ela tá vendendo aquele biscoito por um preço muito acima do de mercado, mas você tá comprando aquele biscoito que é tipo, ah, toma aqui pra você ajudar a sua caridade lá e eu comprar esse biscoito super faturado. Você vai ganhar uma camisa como se fosse um carinho no pescoço do desenvolvedor. Aquela camisa não custou nem perto do excedente, sei lá, $40 é pra você ganhar a camisa, $20 você ganhava só o jogo. A camisa não custou $20. A camisa ele mandou fazer N e saiu, sei lá, $5 a camisa. É, e ele dividiu por 20. Mas esses 15, então, ele aquilo... vai usar pra, pro jogo. Mas aí você não concorda que esses incentivos maiores geram microeconomias dentro do próprio projeto do Kickstarter? E aí o cara já tá administrando uma venda de camisas internas pra angariar mais dinheiro pra poder voltar pro projeto? Então, é como se fosse uma espécie de propaganda, assim. Então, porque se a pessoa gosta do seu projeto o suficiente pra comprar uma camiseta, no caso, eu gosto bastante dos livros de Shadowrun e gosto bastante dos jogos de. No, do jogo de Genesis, na verdade. Do SNES eu nem gosto tanto. Mas. Do Drive é que eu lanço. É, então. E. Então, tipo, eu falo assim, pô, independente de como seja esse projeto, essa camiseta é muito legal porque é de Shadowrun. Então, eu vou comprar essa camiseta e vou aproveitar e vou ajudar os caras, porque eles parecem estar um pouco. É, eles são uma empresa que parecem ser sensata, assim, sabe? Então não custa nada. Fez então, ter com cara, mas fez é, olha só, todos esses projetos maiorzinhos um pouco, bem ou mal, cara, sem sacanagem, as pessoas fazem esse tipo de orçamento, micro orçamento, pra esse tipo de material que conta como material de divulgação mesmo. A gente, eu lá no meu trabalho, a gente há alguns anos fez um projeto de software em que dentro do orçamento a gente colocou lá, tipo, material de promocional, caneta e camiseta e caderno e coisas assim pra fomentar o nome do produto. Isso faz parte desse tipo de marketing, né? Do preço, né? Motivo pelo qual eu tenho um boné da Brasileirinhas e camiseta de um monte de filme que eu ganhava da distribuidora. Mas... acho que o melhor exemplo dessa coisa das premiações, de como isso funciona realmente com uma economia separada, pra mim é o Zombicide, ponto final. Porque os caras, depois... os troços exclusivos. Eles começam a fazer o jogo, o exemplo da temporada 3, né, que foi a última, se não me engano. Eles começam a fazer o jogo e é legal, vai ter 5 personagens. E aí o jogo já tá quase financiando e eles... e vai ter mais esses personagens aqui se a gente, em vez de 2 milhões, conseguir 2 milhões e meio. Aí, não, caraca, tá em 1.800 ainda, galera, vamos dar dinheiro. Eu já dei dinheiro, vou dar mais dinheiro. E blá, blá. Aí quando tá com 2.300, bom, pensando bem, vamos ter mais 8 personagens. Vai ter agora o, sei lá, o Will Ferrell vestido de âncora como personagem jogável, se você fizer a gente chegar a 3 milhões. E... porra, eu pago 1 milhão, pelo menos. E aí, isso vai escalando indefinidamente, até que chega uma hora que, faltando 5 dias pro projeto, eles falam, vamos lançar o último DLCzinho, né, pra galera... pra ver se só dá aquela ganhada. Se a gente chega em 1 bilhão aqui, e aí... caraca, são pré-DLCs. São pré-DLCs. Tipo né? isso. Sim. Tipo da... caraca, Capcom adora... e são pré-DLCs que depois viram, pô, produto de colecionador vendido a milhões no mercado, no eBay. Então gera realmente uma economia. A economia do Zombicide é uma parada que dá pra fazer tese de doutorado aí de economia. Dá pra fazer tese. Doutorado. Então fazer é esse tipo de. Ao mesmo tempo, é esse tipo de coisa, assim. E agora, claro, tem coisas que são os prêmios gigantes que você tá dividendo o Inception, que é o sonho dentro do sonho. Então, é isso aí que eu tô que te falando. Que era o do Mighty Number 9, tipo, Chante com Inafune. Um jantar romântico. É exatamente isso. Eu ia falar o do Yu Suzuki no Shenmue, que o maior prêmio é tu jantar com o cara. Caralho. Mas assim, você paga o avião por sua conta, vai pro Japão, entendeu? Assim, o segundo prêmio é o que eu queria, que é a jaqueta do herói do jogo. Cara, eu te arrumo uma dessa em Buenos Aires, baratinho. Tem dinheiro aí? Morre, igualzinho, cara. Couro Juliana é o do Igavania. A recompensa de $10 mil é você ir pro Japão. Você ganha um anel prateado do Iga. Você ganha um vidro. Você ganha um retrato do jogo. E você ganha o jogo. E você ganha um jantar. Mas você tem que pagar, além disso, viagem e estadia. Que é baratinho, país barato, né? Mas fique. O cara tá basicamente falando: cara, só faz isso se você for japonês, sério. Na moral. Na moralzinha, não faz, cara, não faz. Não, eu não sei falar inglês, vai ser uma merda. Mas entendeu? Esse tipo de prêmio tá ali no... pô, vai que cola, né? Vai que alguém tá afim. Total. Sempre tem algum tapado pra chão, meu Deus. Não. Pra mim é sempre assim, tem os prêmios... tem os que não são prêmio, né? Tipo, um valeu, um obrigado. Isso aí não é prêmio, foda-se. Valeu. Aí você tem os mid-tier ali, que são os que valem a pena, que fazem sentido. Alcança um nível de valor ali, que aí o maluco fala, cara, foda-se, vai que cola. É o valor, vai que cola mesmo. Ah, se você der 10 mil aqui pra financiar o projeto Twitch do Braço Frente Soco, eu te mando uma meia usada do pé esquerdo do ninja inimigo. E aí? Caralho, hein? Com furinho. Por outro lado, imagina assim, imagina que você é tipo o herdeiro de um ricaço de Dubai. E você jogou Castlevania a sua vida inteira. E você nunca, mas nunca vai ter a possibilidade de encontrar com o Iga. Mas nunca, assim, porque você tá, tipo, tá nos Estados Unidos e não tá nem no Japão. Você tá literalmente no meio do caminho ali. Então, tipo, você quer muito encontrar o Iga. E você tem muito dinheiro. Você pagaria qualquer coisa pra ter o Iga. Você pagaria 10 mil? Pagaria 10 mil. É meio que uma questão de... que se faz em jogos mobile, que você tem sempre os jogadores normais, assim, que eles não pagam nada ou quase nada, mas você tem, tipo, algumas baleias, como eles chamam, que são pessoas que eles têm dinheiro de sobra. Eles vão gastar todo o dinheiro porque eles gastam dinheiro em troca de prazer, assim. Então, se você investe nelas, você consegue tanto retorno quanto se você investir em todos os outros, assim. Então, é como se fosse isso. Você tá investindo nas baleias do seu jogo, assim, quando você faz esses prêmios. E se você não tivesse esses prêmios, se você tivesse, por exemplo, um tier de $40, sei lá, ninguém ia ter nenhum incentivo pra pagar mais que $40. Então, né, é bom que você dê um motivo pras pessoas gastarem mais com o seu e projeto. E você tá financiando, de certa forma, outros projetos ali paralelos. Por exemplo, transbordou dinheiro. Tá, eu sou um cartunista e tô fazendo o meu primeiro livro aqui. Aí transbordou dinheiro. Ah, bom, já paguei o meu primeiro projeto. Cara, o que sobrou... aqui lá nos Estados Unidos dá processo, né? Se eu fizer outra merda. Então, cara, vou começar a fazer o próximo projeto, porque... bom, se a corte americana vier, você gastou dinheiro em outras coisas que não era do projeto. Não, mas eu fiz um próximo, porque, cara, eu ia gastar mais dinheiro com o quê aqui? Tipo, ia mandar perfumar todos os livros e fazer um lançamento em Las Vegas, do Bellagio? Não tinha mais com o que gastar, né? Fazer que nem a Double Fine, né? Porque a Double Fine pediu 400 mil pelo Broken Age e ganhou 3,3 milhões. Então eles lançaram The Cave, lançaram Drop Charge, lançaram Autonomous, lançaram Hack and Slash, lançaram Cosmic Quest 2, lançaram Space Base Death 9, lançaram o remaster do Green Fandango, antes, e o Massive Chalice, que é outro Kickstarter que eles começaram antes de terminar o Broken Age, isso tudo antes de terminar o Broken Age. E no final o Broken Age é um jogo de $400 mil, então... Porque no videogame! Yes! Videogame industry, a maior de todas! Chupa Hollywood! Né? É porque é isso, cara. Isso que a Double Fine fez foi escroto, mas suponha que é esse caso. suponha que é esse caso, entendeu? Do cartunista, do coletivo de artistas, etc. Tem um fanzine de um coletivo feminista chamado Xereca, que uma das minhas estagiárias deu o dinheiro. E aí ela falou que, porra, quem não dá dinheiro pra Xereca, né? É XRK, aí abre chave e fecha chave. Genial. E tem um pipeline no meio, se não me engano. Esse caractere de pipeline. E aí, parece que transbordou dinheiro, eu posso estar enganado, mas o que eu me lembro foi isso. E parece que elas iam fazer um e, tipo, cara, agora que a gente tem dinheiro, vamos fazer vários, cara! E aí teve xereca pra caralho e foram lançando. E não sei se deram as outras edições do xereca pra quem pagou a primeira. Enfim, pague uma xereca, ganhe três, uma porra dessa. Mas usaram o dinheiro, entendeu? Pra esse tipo de coisa. Então acho que, assim, você começou com um projeto e aí as pessoas compraram a sua ideia e, tipo, ah, tá, agora eu tenho um portfólio. Eu vou criar um portfólio a partir daqui. Acho que isso é válido. Agora, não sei se é coisa que, por exemplo, o Inafune vai fazer. Tipo, o Inafune vai fazer o Might Number 9 e o... Inafune fazer, né, xereca. Pra você ver. E o Might Number 8 depois. Tipo, você vai jogar com um vilãozinho, não sei. E outros devem vir por aí. Sei lá, eu acho que o Sakaguchi tá muito quietinho lá na empresa dele, na Mist lá. Daqui a pouco ele... Não, ele tá ganhando uma grana fazendo Terra Battle, né? Que é aquele jogo, aquele jogo de puzzle. Ele tá mó bem lá. É verdade. É bom, mas vai que ele aparece aí com... do criador de Last Story e Final Fantasy, bom, né? Não duvido nada que ele seja o próximo. Tá lá, Kickstarter pra Final Fantasy VII. Ops. Mas olha, teria um jeito dessa E3 ter sido ainda mais bizarra, né? Era tipo... Half-Life 3. Ou Final Fantasy... por Kickstarter. Pode ser isso. Half-Life 3 Kickstarter também. Teria uma boa ideia. E o Final Fantasy VII também no Kickstarter. E falando... Nossa, né, pra você ver. Cara. Ia ser uma coisa dessa. Isso ia ser destruidor. Ia destruir economias de países. Talvez. Provavelmente. Nossa, Kickstarter agora é o Patreon, né? Sim. A novo pam-bam-bam do financiamento aí e tal. É você fazer as pessoas serem as suas vários chefes, vários patrões, assim. Tem um brother meu que desenha putaria que entrou no pátio. Inclusive, Patreon é uma coisa que circula os corredores do Baixo Frente Soco desde 2012, só que a gente falava, vamos fazer, e agora todo mundo, e agora a gente descobriu que só a gente que não tem. Exato, aí é mais legal. Agora, como a gente sempre é o vira-lata, agora que todo mundo tem, agora eu não quero mais essa porra. Não quero. O legal do Patreon é que ele é tipo Kickstarter, mas sem cobrança. Porque você tá dando dinheiro pro cara criar coisas. E ele não tem obrigação nenhuma de te dar nada em troca. Você tá dando dinheiro pra ele porque você acha ele legal. Somos mecenas. Mas, e você pode parar de dar dinheiro a qualquer hora, né? Essa que é o lance. Tipo, acabou sua mesada, palhaço. Sim. Eu não sei se eu posso dizer que ele é mais honesto de certa forma, porque o Kickstarter você paga por uma promessa de uma coisa que não existe e o Patreon você paga pra pessoa fazer uma coisa que talvez ela já faça antes. O Patreon normalmente não é uma promessa, né? O Patreon é tipo, cara, me ajuda que eu quero continuar fazendo isso, mas eu tô na merda. É, pelo menos os que eu tenho visto funcionam assim, tipo, eu já faço isso. Vocês querem me pagar pra eu fazer isso mais ou melhor? 99,9% dos Patreons é YouTuber e por podcast. Exemplo, tem galera de música também aqui no Brasil, que acho que não tem tanto. Que é YouTuber. Os caras de música normalmente estão no YouTube. Tem razão. O Pumpla Music foi o cara que os caras que criaram, né, praticamente, o Patreon, inclusive. Mas o Patreon tem uma coisa interessante que é, por exemplo, suponha que o Baixo Frente Soco abre um Patreon. Eu já falei 15 vezes, meio que em tom de brincadeira, mas eu sonho todo dia com isso, que é se o Baixo Frente Soco me desse metade do dinheiro que eu ganho trabalhando, eu parava de trabalhar no que eu trabalho e virava, tipo, o Baixo Frente Soquete, full time, sacou? Então, porque assim, Mas é difícil, hein, amigo? Enfim. Aí... Cara, só quero metade. Não precisa ser mais do que metade. Se bem que se todo ouvinte desse, tipo, $1, a gente tava bem pra caralho. Pode ser real. Um exemplo. Tipo, tem um cara da comunidade de Dark Souls, que é o Epic Name Bro. Dark Souls ou Yakisoba? Cara, desculpa. A sua surdez, cara. Eu vou te indicar meu otorrino laringologista aqui perto de casa. Tá num nível fenomenal, cara. A comunidade de Yakisoba é muito mais maneira que a comunidade. Com certeza. E tem a comunidade dos Dark Yakisobos, né? Não sei se você conhece, né? Ele fez um Patreon. Tipo, ele tem a grana dele de YouTube, etc. E ele abriu um Patreon pro podcast dele. Então, tipo, você só paga quando ele lança o episódio do podcast. E ele tá ganhando $1,200 por episódio de podcast. Que só beleza, podcast. Hein? Então, assim, é uma coisa que a galera, assim, ele não promete nada, não tem vantagens, não tem prêmios, não tem camiseta, não tem porra nenhuma. É só assim, me dá uma grana pra eu fazer um podcast. E a galera juntou e fez, e é isso aí. Então, acho que vai muito da confiança que você tem no cara que tá fazendo aquilo, eu acho. Pai, eu queria dizer que eu já vi de uns caras aí que estão ganhando muito dinheiro com essa coisa de internet, que o público Baixo Frente Soco é bem fiel. Mas a parada é a seguinte, tem uma galera nos Estados Unidos, sobretudo, né, que, enfim, é onde é um parâmetro melhor pra isso, os caras que fazem vídeo sobre videogame, né, fazem análises legais assim, pô, cara, tem Patreon de $10,000, cara, então assim, o cara tipo, realmente, o cara largou a porra toda do que ele fazia, o cara era analista de sistemas numa, sei lá, na Pivot Technology em Nova York, aí ele largou mas existe essa empresa aí ele largou, sei, mas porra, é meu nome, né, aí ele largou tudo pra ser tipo, o cara do YouTube que faz isso por $10,000 por mês e continua crescendo e o trabalho do cara escalou absurdamente. Tava vendo agora que você comentou que eu lembrei, tem um pessoal que é um pessoal que saiu da IGN, a IGN gringa, que é que eles fundaram um canal que chama Kinda Funny Games. Eles criam, fazem cobertura diferenciada de games, inclusive eles que fizeram meio engraçadas. Mais ou menos engraçadas. Eles fizeram o stream de anúncio do Igavania, foram eles que fizeram, inclusive. Legal. O Patreon deles eles fazem $24,000 e 600 por mês. O único Patreon que eu ajudo é de um cara chamado Noah, que ele era um pizzaiolo. Que nas horas vagas ele fazia vídeos de resenhas de jogos. E aí, tipo, não é tipo 10 minutos falando de um jogo e falando palavrões e se divertindo e dando risada. Não, é do tipo assim, ele pega Mass Effect 1, 2 e 3 e faz um vídeo de 2 horas e meia falando tudo. DLC, história, mecânica, tudo mais. Então é tipo um vídeo dele falando 2 horas e meia, assim. E todos eles são fantásticos. Claramente, porque... dando muito trabalho pra fazer. Dá bastante trabalho. E tipo, ele não sabe mexer direito com o vídeo pra fazer efeito, então todas as aberturas dele é tipo... a vitrola dele tocando e um cartaz escrito à mão, assim. Cara, que maneiro, cara. Qual é o nome do Patreon desse cara? Isso é muito triste. É Noah Gervais. Inclusive, ele lançou um vídeo muito bom recentemente, que é tipo 45 minutos só sobre Alpha Protocol, assim. E aí, tipo, ele falou assim: olha, eu vou fazer um Patreon, porque eu ganho muito pouco com o Pizzaiolo, então se der pra, tipo, pra vocês com o Patreon me pagarem o que eu ganho com o Pizzaiolo, que, tipo, não dá $1,000 por mês, que daí eu largo de fazer pizza e vou fazer isso o tempo inteiro. Aí eu vou lançar mais vídeos, vou começar a escrever pra outros sites e tudo mais. E ele conseguiu, eu não sei quanto ele tá ganhando no momento, mas ele tá ganhando, tipo, o suficiente pra ele largar de ser pizzaiolo, assim. Então, mas se o cara não levanta mais de milzinho com pizza, é um mundo triste. Noah Caldwell Gervais é videogame. Cara, porra, ele tá ganhando $1,237 e agora ele vai passar a ganhar 1,242. Torne-se um patrão. Porra, não quero nem saber se é maneiro. Não vou nem ver, eu só quero dar dinheiro. Cara maneiro, cara. Caralho, eu quero ser maneiro também. Mas ele ganhava bem pouco mesmo, Dago. Tipo, era tipo um, sei lá, o salário mínimo, assim. E ele trabalhava muito, porque era tipo 8 horas toda noite, etc e tal. 8 horas toda noite batendo mão em massa, né? Exato, então cansa, né? E aí, tipo, ele conseguiu, assim, foi bem legal. Inclusive o vídeo dele pedindo Patreon é ele na pizzaria, tipo, fazendo pizza e falando assim: então, tipo, se vocês puderem dar um dinheiro. Pô, valeu, cara, valeu. Acho que vou fazer um vídeo assim, fazer um vídeo meu lá no. Fazer um vídeo meu lá na FRJ, trabalhando com um monte de gente perguntando se o prazo vai estourar ou se. Qual é o requisito, e falar: então, eu tenho um podcast do Baixo Fim de Soco, se vocês puderem, e fazer um vídeo do Ninja Inimigo dando uma. Ah, teu filho parou de mamar já, né? Porra, pode fazer um vídeo seu buscando ele na creche, boa ideia. Isso. Caraca, isso é, cara, e a gente mostra um pequeno flashbacks, assim, das pessoas que nos ajudam, mostra o Daigo lá na UPA, lidando com cadáveres, e... Não, agora não rola, vou ter que trocar. Droga, a gente finge. Caraca, não, já sei. Aí bota o meu filho correndo pro meu braço e fala: papai, papai. Aí ele vai falar pra mim alguma coisa tipo: Peppa Pig. E eu vou falar: papai, não tem dinheiro. mas a gente corre o risco de, assim, a pessoa te dar um link, te dar uma assinatura de Netflix, né, cara? É melhor fazer uma coisa mais, tipo, papai, papai, quer ir pra escola, pra ser mais apelativo, né, cara? Mas eu acho isso, pra resumir a ideia geral, eu acho que isso mostra como hoje cada um de nós, né, sozinho, dentro de um coletivo, a gente tem um poder de fazer uma movimentação comercial e industrial muito grande, como a gente jamais teve. E tem muitas empresas tendo medo disso já, cara. Medo, assim, de... será que meu produto tá ameaçado? Será que o meu negócio tá ameaçado? Tipo, será que é, tipo, é um movimento meio que o Napster foi à sua época, entendeu? É que acho que ainda não machucou ninguém grande. Mas talvez ainda. Se machucar, pode ser que cause meio que uma revolução industrial 2.5 aí, sei lá. Mas é mais um dos modelos de negócios que mudou com a entrada da internet e a popularização de e-commerce, etc. O crowd asterisco, né? Funding, sourcing, enfim, o nome que a pessoa quiser dar. Catchman Crowds, né? Crowd foda-se. Crowd foda-se, etc. Eles só existem mesmo com a internet. Eu não consigo imaginar isso, sei lá, na época... De você. O máximo que eu consigo pensar é alguma coisa tipo, sei lá, Instituto Universal Brasileiro, entendeu? Vou colocar aqui um. Não. É uma rifa. É rifa de igreja, só que tipo, ah, tá, eu passei ali na, no, os fiéis aqui da minha igreja e tipo. Isso era sorteio, isso não é sorteio. Assim, cara, É sem isso, mas é você pagar pra quê? Porque você acha que aquilo pode vir pro seu lado. Tipo, ah, eu vou ganhar isso aí. Aliás, existe algum sistema de internet, sei lá, net rifas? Cara, existe. Existe um sistema de rifas, sim, mas é meio shady, assim, porque trabalha na zona negra da lei, assim. Era aquelas zonas meio cinza. A gente pode fazer uma coisa meio Uber, né? A gente só conecta rifadores com rifeiros. Mas você falou de modelo de negócio diferente. Depois que o Kickstarter engrenou, assim, surgiu um outro site que também era de crowdfunding, que se chamava Gambitious, que era tipo game mais ambitious, sabe? Nossa. E a pegada dele era um pouquinho diferente. Ele mostrava uns projetos, inclusive um deles era tipo Stronghold 3, que era uma franquia já bem estabelecida e tal. E no site você não fazia o pré-order do jogo. Tinha um projeto, tinha os vídeos, o material e tal, e tinha tipo plano de negócios. E aí no plano de negócios tinha alguma coisa tipo assim: olha, nós vamos gastar tanto pra fazer o jogo, nós esperamos vender tantas cópias, vamos vender em tais lugares, nosso público-alvo é tal, tal, tal, e a gente espera ter um lucro de tanto. E aí a ideia era, se você participasse do projeto e financiasse, você recebia uma parcela do lucro. Nossa, isso nunca ia dar certo, tipo, nunca. Nossa, então, era muito interessante. Quando... Produtos naturais, vamos vender. Não, produtos era naturais. Era literalmente aqui. Só de jogo, era literalmente só de jogo. Sim, e, tipo, sim, marketing multinível. E, tipo, quando ele abriu, eu falei assim, caralho, parece da hora, né? E tipo, tá novo, então é a minha chance de ganhar dinheiro de todo mundo, né? Vai tomar lida. Aí tipo, eu li, tinha quatro projetos na época. Um deles saiu recentemente no Steam, que se chama Train Fever. É um jogo de trenzinho e tal. E eu li os quatro. E nenhum deles me passou a menor confiança. Mas tipo, nem a confiança do tipo, pô, vou investir tipo 10 dólares e ver no que dá. Não, nem isso. Falei assim, nossa, esses quatro jogos vão ser um fracasso, não é possível. E aí, tipo, eu não ajudei. Aí, tipo, quando voltou essa conversa de Kickstarter, eu fui abrir o site e eles desistiram disso. Atualmente o Gambitious, ele é um publisher. Então eles, tipo, eles falam que se inspiram na Devolver Digital pra ter um publisher um pouco diferenciado, que lança umas coisas diferentes, assim. Eles esqueceram o sistema de investimento e tudo melhor, mais. Né? Ninguém precisa lembrar. Não foi o esquecer, foi o famoso deixa quieto. Deixa quieto. Starter, chegamos ao final de 30 dias. Para o financiado. Parabéns a todos envolvidos. Então, todo esse programa foi para avisar para vocês que nós começamos agora uma campanha no Kickstarter de financiar o nosso projeto de continuar o podcast. Só que não. Não, mas olha só, tem uma parte séria, tipo, o financiamento do pagar o servidor esse ano, porque o dólar tá foda. A gente precisa muito disso, porque julho é o mês. Porque o pessoal fala que o Pivô tem dinheiro pra caralho, mas é tudo mentira, cara. Assim, é tudo mentira. Tá foda, vai ser. Esse ano vai ser caro, aquela porra lá. Vai ser 200, bota aí, $200 por ano vezes 3.30. Você vê o tamanho do arranca-cu que a gente vai tomar. Então, desde já conto com a paciência de quem puder ajudar aí. É isso aí, pessoal. Manda sugestões que a gente tem porrada nisso pra eu. Gosto de jogos do baixofrentesoco.com. Cara, você não pretende nada do que você falou, cara. Mas tá ótimo. Kickstarter do seu fonoaudiólogo, não tem problema. Cara, exatamente. Cada término de episódio eu falo mais rápido, ao ponto de não entender mais, porque as pessoas não precisam mais entender. Elas já sabem no coração que é eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com, facebook.com/groups/baixofrentesoco e essas outras merdas que a gente não usa mais também. Eu queria propor aqui o famoso, o projeto que eu sempre boto pilha, que é o Moshi Moshi Musiori, que o Tengu vai, sei lá, falar de Japão. Eu quero dar meu dinheiro pra isso, eu quero ser o produtor. Eu dou toda a minha conta bancária nesse momento. Estamos dando uns R$11, sei lá, dia 22 bom, agora. É bom, cara. É bom, a gente dá R$11 e aí a gente começa. E aí eu também quero fazer Kickstarter aí do Tetris do Irmão do Arara. Ah, moleque, faz um monte, faz um pra um projeto do Mamute, um do Daigo, sim. Do Arara, um do... Pô. Eu pagaria por um Kickstarter de fazer, tipo, um documentário, não um documentário, mas meio que um meio documentário, meio sitcom do dia a dia do Daigo no trampo dele. Eu também quero. Eu muito pagaria pra ver isso, meio na moral. Office, assim, né, cara? Isso. E a gente faz umas cenas em anime pra poder validar o nome e ser Daigo no Daiboken. Sacou? E aí, cara, vai ser muito maneiro, cara. E aí a maior aventura. Isso, cara. Daigo, e o Daigo será dublado por ele mesmo. Que vai ser. Vai tornar tudo muito melhor. Vai dublar todos os personagens, o Daigo. Muito bom, muito bom. Ui, escolhido! Não é assim. Ui, escolhido desgraçado, lazarito! Escolhido de blá! Escolhido de... Ó, vai explodir teu fígado, porra, filho da puta, caralho! Cara, vai ser muito bom. Da dublagem de Miami. Pode ser. E eu só quero pedir uma coisa. Eu quero que a mãe do Daigo seja dublada por mim. Porque, sei lá, é um dos meus sonhos de vida. Cara, todos os personagens dublados por Daigo, exceto Dona Rude, dublada por Carlos Pivoto. Eu quero, cara. Me deixa. Cara, não sei. Me deixa, cara. Eu quero dublar sua mãe. E aí, depois a gente pode fazer várias temporadas, tipo Hanna-Barbera, que faz, sei lá, Scooby-Doo e Salsicha Policiais. Scooby-Doo e Salsicha... tem uma lanchonete, e aí vai tipo Daigo e Rode, tem um boteco com fliperamas, tipo Daigo e Dona Rode na padaria, Daigo e Dona Rode na repartição pública, onde a mãe é chefe do filho, e... É, Fit Erika 6, né? E, porra, featuring Erika 6, com certeza, cara. Rumo ao sinistro sempre. Mas então, Tengu, faça o jabá. Pô, nós aí, atualmente não tô escrevendo pra lugar nenhum, tirando algumas coisas às vezes do Crunchyroll, mas... A crise tá foda. Hoje eu tô trabalhando mais como tradutor de mangá mesmo, traduzindo pra Panini alguns títulos. Pokémon Black White eu traduzo, traduzi recentemente o Ataque dos Titãs. Sem Remorsos, que é o spin-off, dentre outras coisas. Tô também agora traduzindo pra JBC mangá, mas ainda não saiu. Ainda não saiu o mangá que eu traduzi. E tô outras coisas aí. E eu escrevo algumas coisas muito esporadicamente no Medium, assim. Eu escrevi um review de Hatred, depois de jogar, tipo, meia hora do jogo e tal, que eu fiquei muito revoltado. Foi muito bom, muito bom esse review. Muito bom. Eu fiquei revoltado e tenho feito uns streams no meu canal do Twitch, que é twitch.tv/tengumaru, mas bem sem compromisso mesmo. Então... Cara, sabe quando você vê um cara jogar... Sabe quando você vê aquelas apresentações, tipo, um Grace da vida, lutando jiu-jitsu, que o cara parece um desleixado e ele, tipo, ganha todo mundo e você fica, cara, esse cara deve ser, tipo, um maior charlatão, porque olha como é que ele luta sem técnica nenhuma. Cara, eu tenho um Gu jogando Dark Souls e Bloodborne. Ele fica, eu vou esquivar aqui pra cá. Eu falei, cara, não é possível, esse cara tá, tipo, fazendo tudo parecer muito desleixado, tipo, me esquivei, ele faz parecer fácil. Não, eu... Uma facada aqui, morreu. Tipo, próximo cara aí, malditos sejam. Mas é isso, basicamente, comprem os mangás que eu traduzo pra eu poder comprar mais figures. Isso, boa, mandou bem. E a Arara? Arara, tem jabá? Atualmente eu tô basicamente trabalhando no Crunchyroll, de coisas divertidas, assim. Então, paguem a porra da assinatura. Sim, assistam bastante One Piece, assim. Sim, pelo amor de Deus. Jojo acabou de terminar, então vocês já podem assistir toda a parte 3 de uma vez só também. Olha, o que só. É bem legal. Eu também tô com uns amigos fazendo um canal de YouTube onde a gente joga uns jogos e dá umas risadas. Se chama Reduto das Gematolas. Vejam o Aquaman. Então, tem vários jogos. Eu apareço em menos, porque geralmente eu fico cuidando da parte técnica, mas eu apareço de vez em quando. O Aquaman, o Astro Blade, tem você. Sim. E... Caraca. E eu acho que é basicamente isso. Eu tenho poleiro, mas eu não escrevo faz muito tempo. Né, seu viado? Eu queria fazer um canal de YouTube com a Arara chamado Games com Sentimentos. Pode ser. Dá pra fazer aqui no Rio uma versão light reduzida com os nossos aqui, o Seu Eternidade. Dá pra... Não vai ficar tão bom quanto se fosse com a Arara. Mas Arara, eu e Arara, o Arara teve uma ideia que eu já tô querendo dar dinheiro também, que é tipo um vídeo semanal de meia hora do Daigo com a camisa branca e uma parede branca. E a gente fala, sei lá, tipo, Daigo, Aécio Neves, começa a falar, entendeu? Cara, isso vai ser um fenômeno. É tipo Away, só que Daigo. Quem é Away, cara? Quando a gente fizer isso, esse talk show do Daigo, cara, isso vai dar muito show do Daigo, beleza. Quem puder investir, a hora é essa, hein? Depois não adianta falar. Esse é o maior encerramento do Bastante Soco. Um abraço, até semana que vem. Até dinheiro pro Crunchyroll, cara, por favor. A escola da minha irmã depende disso. Pesado, hein? Apelou que nem o Ninja Inimigo. Pô, mas Crunchyroll, muito bom. Baratinho.